disco, disco, disco, disco, disco. Só que nasce no leste, brilha no sul, cada texto um teste. O brasão old school, meus soldados são VIPs aqui, Grajaú, como Bloods and Creeps, vermelho e azul. Quando luzes e flashes refletem no aro, o ronco do Opala engole o Camaro. Encosta, assusta, não custa tão caro. Um dos canecos dispara, eu disparo. Na brisa, camisa, bombeta, Ray-Ban. No alto-falante de funk eu sou fã. O pulso que pulsa, pupila, palpita. Minuto a minuto, alguém me bipa. Agasalhos de nylon, jaquetas de jeans, correntes e outros baratos afins. Do real hip hop entre coisas ruins, mulheres do rap são tops, não teens. As tranças, as danças e tantos detalhes deixamos de herança e acabaram com os bailes. Na norte, oeste, na leste e na sul, vulgo branco, certificado old school. Certificado old school. Essa eu dedico aos que fizeram parte do verdadeiro rap. Essa eu dedico aos que fizeram parte do verdadeiro rap. O rei e a rainha de black escovinha, no pé um lecoque, na mão carteirinha. Malandro, os lock não cola na minha, de poli a corrente de prata fininha. A brisa te leva, a música traz, no flash, no back, mostra como faz. Impera a favela, mas hoje não mais, sem sair do lugar, joga o ombro pra trás. Se o rap explodiu, quem foi o estopim? Pagamos o preço e o começo do fim. Tudo que aprendi, com 15 eu vi, bandido chorando, ouvindo Al Green. No tape deck, sem boy, sem high tech, um só gravador para vários moleque. De São Bernardo, do distrito Grajaú, vulgo branco, certificado old school. Certificado old school. Essa eu dedico aos que fizeram parte do verdadeiro rap. Certificado old school. Essa eu dedico aos que fizeram parte do verdadeiro rap. Essa eu dedico aos que fizeram parte do verdadeiro rap. Essa eu dedico aos que fizeram parte do verdadeiro rap. Dos bairros, os bailes do centro a São Bento, são vários detalhes, moinhos de vento, giros de cabeça, meus olhos atentos, são mais que talento, são meu movimento. Vivem nos anos que vão, vivem nos anos que vem, vivem porque sei quem são, mas não dão o valor que tem. Por amor, nego velho, egamão, estralo o dedo. Música de fé, só quem é sabe o segredo. Sob o fio da navalha, batalhas são várias. 1987, irmãos metralhas. A luta de um povo, da música, glória. Gravado na retina toda história. A homenagem de forma mais simplória, em fatos e fotos, em flashes de memória. São José, Santa Fé, também é Zona Sul. E da ponte pra cá, Manacá, Grajaú. Não vai chover, porque o céu está azul. Vulgo branco, certificado old school. Dedicado a todos que, todos que fizeram a história, história do verdadeiro rap. Yeah.